mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo.

quero. Como o rio quero o mar. Eu te amo e te espero. Como a noite quer luar.

Menina bonita, e queres mais gatita? Quando a noite chega e tá pronta a trovalha, vestido de chita, o cabelo a fita, o lenço bordado nas costas um chai. Nas costas um chai. Nas ruas da aldeia, toda a gente espreita para te ver passar. Só tenho uma pena, bonita morena, que tu não me queiras para ser o teu par. O teu mar, o teu namorado, e dançar contigo com todo cuidado. Menina formosa, tu és uma rosa, e dançar contigo vai ser respeitado. Rosa negra tu serás, meu palácio, meu lado me escondido, meu mistério, jogo proibido mesmo a sério. Entre nós aconteceu uma noite louca de paixão. O amor que fizemos foi magia, da intensa luz da escuridão. Ficou o segredo bem guardado para repetir. Não sei o teu nome e chamo-te a sorrir. Rosa, rosa, rosa, rosa, rosa negra, meu sinal, minha deusa. Rosa negra, tu serás meu palácio, o meu lado escondido, meu mistério, jogo proibido mesmo a sério. Ainda consigo ter na boca o sabor dos teus lábios de mel. O teu cheiro está na minha roupa, marcas do amor em minha pele. Foi tão perfumada e bela e escondida no olhar. Nunca deixarei de te chamar. Rosa negra, meu sinal, minha deusa. Vontade de te ver, eu necessito. Você aqui comigo, mas

coisinha bonita, escreve-se-nos, sentir tua pele, ai Jesus, ai Jesus. Coisinha bonita, meu raio de luz, se um dia te apanho, ai Jesus, ai Jesus, vai saudar eu e tu, ai Jesus, ai Jesus, vai saudar eu e tu. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Quase sem mim.

je le sais bien, t'es mal aidée. Mon trésor et ma vie à jamais. Tu le sais bien, t'es mal aidée. Sur ce baiser salé. Comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel.

Elle est comme ça, la musique sur Arc-en-Ciel. Yeah. heart done by you. Some things look better, baby. Just pass it through. And I think it's gonna be a long, long time. Till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. No, no, no, no. And this is what it is gonna be that last time. Touchdown brings me round again. Will I fall in the hole? Don't care if you dare at home. No, no, no. Oh, oh, oh, oh, oh, votre playlist de samedi après-midi, c'est comme ça. Restez à l'écoute. Non-stop durant pendant une heure. Allez, on continue. In the night. night I lie and look up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture. That bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가. 이런 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. Oh, the vinegar and the girl that's such a 길어진 그림자 속에서 And the fact that we can't be together Because we come from different sides Haters, first boy pulling up with lay low.

hands up shaking just to let you know that Radio Arc-en-Ciel 96.2. On continue. Agora

tangled in the sheets until the evening. There was nowhere to go. No, it was my summer of love. Écoute de Radio Arc-en-Ciel, musique non-stop. To the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's

I was a foot, nice try. Need an invoice, what my time? You done kept my vibe. Thinking I'ma ride or die. Matter of fact, click, clap, bye. They know why, they know I'm surprised. I'm in the streets, baby, live my life. Don't nobody when you leave. Hey, Anita, with a diva. That's for the 401k and a visa. And she bonita, I wanna meet her. Can you bounce with your pleasure like a leap? I'm an Ipanema with a couple bad bitches. Yeah. Standing topless and we taking mad pictures. Bad your ego, now you got a gas tank. Faking love, I need something that's real. Feel like I'm running out of ways to say that I ain't feeling any type of way about you. Keep getting caught up when your hands on me. Like, ooh, I want it, I got it. Ain't sorry, but I got it. I won't lie. It's what keeps me coming back. vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel, samedi après-midi, c'est la compile de Radio Arc-en-Ciel. c'est tranquille sur Radio Arc-en-Ciel. appel le 02 38 43 48 00. Get it, baby, till you're satisfied. Do it like the night won't end. Baby, baby, let's go one more time, ayy. Replay and rewind, ayy. Love me till I'm satisfied. Love you till you're satisfied. Give me a little sunshine. Let me get a taste of the cake lunchtime. Honey down for the quick fast start time. All up in the past, in the seat crunch time. Bang on a booty like I'm on a drum line. Insane beauty, really not a design. Girl, you really do my mind. Time. I hit it two times, three times, four times. Baby, let's do it again. One more time, let's do it again. Let's get it, baby, till you satisfied. Do it like the night won't end. Baby, baby, let's go one more time, ayy. Replay and rewind, ayy. Love me till I'm satisfied. Love you till you're satisfied. He coming, I urge it up, I ain't running. He leave it, and then I come again on onto your feet. My other nigga, I'm dubbing. I tell him I want my cousin. He said that he want my cousin. Oh shit, what do I do? Boy, you gotta bounce, better go and get your shoes. I think he on the way, I need a shower, clean my room. Promise I'll let you know when you can. Love you till you're satisfied. It get hard to juggle him, so we be swerving these clowns. You be loving them, so much alive, I got a gooch full of suds. I'ma put a bubble bath in your elephant trunk. I hit it two times. Three times, four times. Baby, let's do it again. One more time, let's do it again. Let's get it, baby, till you satisfied. Do it like the night won't end. Baby, baby, let's go one more time, ayy. Replay and rewind, ayy. Love me till I'm satisfied. Love you till you're satisfied. Every day, all the time, Valentine's. Get away, escapade, running dash. Running through my mind, cause I'm all about it. Got me talking about. Love me till I'm satisfied. I'm on the double up. Give my girl a couple dose, double up. Yup, my chick's on a bubble butt. That's why I stay on the cuddle up. She love it when I rub it and touch it. Squeeze it, please it, and crush it. Smash it, fantastic, that's why she's asking. Love me till I'm. Babe, you're on my mind. That's the way it go when I hit it, baby, when I do my mind, that's the way it go when I hit it one time. I hit it two times, three times, four times. Baby, let's do it again, one more time, let's do it again. Let's get it, baby, till you're satisfied, do it like the night won't end. Baby, baby, let's go. Satisfied. O frio foi lareira para te amar. Não sei se te recordas do meu jeito, desajeitado mesmo para dizer as coisas que nos deixam sem ter jeito e deixam nossas mãos sempre a tremer. Do you want?

pena desculpar. Que você veja tudo para me esquecer. Saiu pelo várias tentando se fazer. Em vez de aceitar, você tenta negar. Por isso sei que não consegue superar. What you gonna do? diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron, por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero, pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada. Son mejores, no creo que cuando te llame me ignores. Si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno, no se muera y uno antes del desayuno. Fumábamos el agua que te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie tiene culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te. Io sento da un cuore, ma ti prendo qui, ma ti danni me sicura. So bella mi me, io sento da un cuore, ma ti prendo qui, ma ti danni me sicura. Danza, io sigo praticar, partirti e aprender, non precisa di qua. Pra direita, agita-me esta bunda, aceita-me un pega, desfeita até segunda. Esta é a moda que agita este verão, calor e tentação, já ninguém vai largar. Esta é a moda que bate no festão, é o ritmo da paixão, ninguém te vai parar. Festa dá uma cura, bate entrando o clima e já ninguém segura. Sobe, não me mexe, e a festa dá uma cura, bate entrando o clima e já ninguém segura. Esta é a dança. Para ficar, vais ter que aprender, nem precisas de par. Para a direita, agita-me essa bunda, aceita-me a mão e pega-me de sexta até segunda. Esta é a moda que agita este verão, calor e tentação, já ninguém vai largar. Esta é a moda que bate no festão, é o ritmo da paixão, ninguém te vai parar. E a festa dá uma cura, bate entrando o clima e já ninguém segura. Sobe, não me mexe, e a festa dá uma cura, bate entrando o clima e já ninguém segura. Festa da loucura, bate entrando o clima e já ninguém segura. Sobe, não me mexe, que a festa da loucura, bate entrando o clima e já ninguém segura. Sobe, não me mexe, que a festa da loucura, bate entrando o clima e já ninguém segura. Sobe, não me mexe, que a festa da loucura, bate entrando o clima e já ninguém segura. We'll be right back.